Foi muito triste o passado que eu tive e os momentos difíceis que passei. Foram dias de completo desespero. Quantas vezes no meu leito eu chorei e tentando encontrar uma saída. Muitas vezes eu perdi minha razão e chorando eu clamei ao Deus dos céus. Ele me ouviu e estendeu-me a sua mão. Ó meu Senhor, como eu te amo, não tenho como agradecer o teu grande amor por mim, dando paz ao meu viver. Tu enviaste o teu filho pra me livrar da escravidão. Agora sou outra pessoa, alegre está meu coração. Hoje eu vivo uma vida diferente. Meu passado deixei ao pé da cruz. Todo mal que perturbava minha mente foi destruído em nome de Jesus. E firmado nas promessas do Senhor, feliz minha jornada vou seguindo, na certeza de que não estou sozinho, porque Jesus, meu Jesus está comigo. Ó meu Senhor, como eu te amo, não tenho como agradecer o teu grande amor por mim, dando paz ao meu viver. Tu enviaste o teu filho pra me livrar da escravidão. Agora sou outra pessoa, alegre está meu coração. Ó meu Senhor, como eu te amo, não tenho como agradecer o teu grande amor por mim, dando paz ao meu viver. Tu enviaste o teu filho pra me livrar da escravidão. Agora sou outra pessoa, alegre está meu coração.